520, boa noite, autorizado Aracaju, 190, decolada 10, direita, corrijo esquerda, Puc, Aracaju, controle 119.35 e aciona 5065. Confirmado nível 190, chame pronto. autorizado, 3520 Chemtrax. Zero, táxi via pátio Índia, chame no ponto de espera pronto. Ajuste 1014, não consegui copiar o POB. Apenas autonomia 1,50 em Recife alternado. POB é 60, pátio Índia, chamarei no ponto de espera pronto para Recife. Falta cheque de equipamento, transmissão Clarisa 2. Clarisa 4 agora. Ok, 60, copiou? 2.0 autorizada linha de decolar pista 10, 160 com 4 nós. Cinco dois zero ao 50 1935. Obrigado, boa noite, bom dia, aliás. Controle Salvador, tá 3520, bom dia. Bom dia, tá 3520, contato com a decolagem, suba 190, saída da PUCA. 190, saída PUCA, 3520.